Praça do Salvador, muito bom dia, o TAC 3171, entra na informação F, para o portão 6, para autorização, Guarulhos, está pronto para a cópia. 3171, bom dia, Guarulhos, autorizado nível 320. Decola da 190 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, Motiva. Intercepta pêndulo 190 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5014 no transponder. Autorizado Guarulhos, nível 320, conforme plano de voo. Decola da 190 com a primeira curva direita na saída da AEL, Leda, Motiva. Prossegue via pêndulo 190. O controle de saída no 20 decimal 8, transponde a 50 no 4, é o TAN 3171. TAN 3171 no correto, portão 6, chama para um pushback, funcionamento. Chama da TAN 3171. Voo 093, assume identificação, corrigindo. Desce para 2.000 pés, altímetro 1.014, chegada a Ponce, reporta no localizador. Voo no 093. TAN 3597, prossiga. Copia nessa, no solo. Pode copiar nessa, Brasília 360, tá pronto? Aceita. Autorizado para Brasília, nível 360. Decola da 190 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Intercepta pêndulo 17 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5015 no transponder. Utilizado Brasília, 360 nível, apresolou 27. Decola a pista 10, primeira curva direita, na saída arbor, depois eleva 1208, o controle. 5095 transponder, Tanter, 597. TAN 3597, apenas confirmando a aerovia pêndulo 17, no portão 04, chama pronto, chega de funcionamento. É pêndulo 17, aerovia. Ok, chamaremos. Estacionamento, TAM 3171. TAM 3171, autorizado, reporta táxi. Fala para o táxi, TAM 3171. S59, controle. 093, direto bom. Meu pai, 759. Aeroflaxo da 3171 com 215 a bordo, 340 de autonomia, Fernando Galeão. TAM 3171, táxi via Pátio Uno Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 04, agora um bom voo. Afirmativo, autorizado Pátio Uno Índia até o ponto de espera da 10, quando lá torre 118, decimal 95, graus, então, excelente dia. Salvador, muito bom dia, TAM 3171, pode esperar dar 10 próximo. TAM 3171, bom dia, condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmativo, sem condições. Autorizado, ingresso e decolagem, pistão na zero sem parada, vento 190 graus, 9 nós. Alinha e decola sem parada, dá 10, TAM 3171. Gonzalo 093, vai estabilizar, está visual. Torre 1895. 495. Salvador, bom dia, Gonzalo 093. Vai passar o Índia Serra, baixado travado. Bruno 093, bom dia. Continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 014. Ok, mandando pista livre igual 0-13-2014. Posição 3597 por paracionamento na posição posterior, pushback no 04. TAM 3597 autorizado, reporta quando pronto para o push. Reportará para o push, TAM 3597. TAM 3171, decolado 244, controle 120, decimal 8, bom voo. 208 agora, obrigado, TAM 3171, tem um bom dia. Bom dia. Voo no 093, pouso autorizado, pistão no 0, vento 190 graus, 109. Sim, você pouso livre na 10, voo 093. Controle Salvador, muito bom dia, TAM 3171, decolou Natael. 71, direto Leia da Vigilância. Direto Leia da Vigilância, tá 3171. Comandando, indo com o 959, continua de cima. 3.000 pés no 759. 3.000 no 759, 13.